Ao servo do Senhor não convém contender. Você passou por alguns bocados muito difíceis, dias que pensou que não ia suportar, e no entanto, hoje você está aqui, já tendo superado esses dias, ou ainda colhendo frutos ruins deste mundo maligno. Algumas pessoas vão olhar para você quando você tiver dias ainda piores, talvez, ou dias ruins, ou nem tanto. Mas vão olhar para você e dizer: desista, não vale a pena continuar nesse teu caminho. O teu Deus não vai te ajudar. Essas pessoas às vezes querem o seu bem, apenas não sabem que isso é mal, e às vezes elas realmente querem o seu mal. Elas querem que você vá para as mesmas trevas que elas. Mas você, que já é salvo e conhece Jesus Cristo, sabe que só Ele dá forças para resistir. Se você desistir de ficar com Ele, certamente você vai desesperar da própria vida. Não contenda quando alguém te disser desista, porque o servo do Senhor não convém contender, e sim ser manso e humilde, pronto para responder com mansidão e com temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em você. Não contenda quando te disserem desista, mas também não dê ouvidos a essa voz maligna.